segurança é a coisa mais comum na vida dos gays. Principalmente quando se trata de responsabilidade com aquilo que você não vê. Você se sente muito cobrado pela espiritualidade. Você já acha que nós estamos ali para ficar dando chibatada nas costas dos gays, mas não é. Nós estamos ali simplesmente para auxiliar. Se você abre o seu coração de uma forma leve e põe sua mente numa sintonia boa, não tem por que ter medo. Se a gente tem medo, se o Vi tem medo, é porque ele sabe que ele está errando em alguma coisa e está com medo de ser cobrado. Porque a felicidade é um estado de ser, não é um estado de ter. Aquele que é feliz, ele é feliz. Aquele que tem a felicidade, uma hora ela vai embora. Porque a felicidade não é algo que você tem, é algo que você é. A vida de tudo ela é muito simples, eu sei que eu cumpri comigo. Deus falou, só vai e ama. Vocês querem julgar, vocês querem ter preconceito, vocês querem ser intolerantes, vocês querem roubar, vocês querem matar, vocês querem fazer uma boa. E é muito simples, ele só pediu pra amar. Aí vocês complicam. Não sabe dar um abraço sem querer algo em troca. Claro. Joaquim da Senjala. Ô, o senhor pode repetir o vosso nome, por gentileza? Seu pai Joaquim da Senjala. Como é que o senhor gostaria de começar esse trabalho nosso aqui hoje? Eu gostaria de começar com uma cantiga de pai Joaquim, seu moço. Pois não. Quem souber que puder acompanhar com as coisas de oração, pra tu bem agradece de coração. Sim. A bengala de pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de pai Joaquim tem mironga pra vender. A bengala de pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de pai Joaquim tem mironga pra vender. Eu pedi que entendida se ilumina o caminho que eu vou encher. Graças a Deus. O pai Joaquim. Eu. Qual que é o efeito de um ponto cantado dentro de um ambiente sagrado? Iluminar os corações e acender a chama de amor dos filhos. Trazer um pouquinho do sorriso no rosto para aquele que se traz a angústia no coração. Qual que é a importância de ser uma pessoa alegre e sorridente? Qual a necessidade de ser uma pessoa triste, meu filho? Essa é a pergunta. Então. Não tem por que ser uma pessoa triste e desanimada. Se eu dar uma bicha pra você todo dia, por que você vai querer sofrer? Eita, seu moço. Tinha um pachorri, eu xixi em todo canto, pastor, vocês olhar. O senhor pode repetir? Motivo pachorri, eu xixi em todo canto, pastor, vocês olhar. É. Sim, realmente. O médium disse que ao se aproximar, o senhor... quando o senhor se aproxima, ele já vai sentindo uma alegria. É porque preto velho já vem rindo de longe. Bengala do preto bateu, aí já decuando. Recuou um canto forte da senjola. Recuou um canto forte da senjola. Devo canta, nego dança. Liberdade fez valer. Não existe sofrimento, não existe mais chibata. Só existe esperança para o povo que sofre. Preto vai canta, preto vai dança, mas agora preto vai só fica sentado na bengala enquanto a cadeira balança. Qual que é a sua missão no planeta Terra? Levar ao coração do homem que sofre um pouquinho de alegria. achei que tá cheio de bênção na vida, vai querer ficar chorando. A missão do Nego Brei é espalhar um pouquinho da felicidade incondicional para todos os filhos. O que mais as pessoas procuram no preto velho incorporado? Paz, consolo. E o mundo vai chorar. Ninguém nunca chega perto de preto velho para contar uma piada, só vem para chorar. Quando chora, o preto velho conta piada, que aí nós dois vimos juntos. Quando chora, preto velho conta piada, porque aí os dois riem juntos. É. É a melhor coisa que tem pra chupar GR na vida. E de tudo. Agradecer a Deus a tudo que te acontece. E nunca reclamar do mal que você vê que foi feito. Que o mal que você vê pode não ser pra mim feito mal, né, chumos? Às vezes tem o mal que vem pro bem. Uma pessoa mandou uma pergunta ao preto velho. Quando vou encontrar o meu grande amor? Uma moça. Quando você vai encontrar seu próprio amor? Quando você olhar no espelho e ficar satisfeito com o que você vê, meu filho? Quando você olhar no espelho e ficar satisfeita com aquilo que vê. Seu primeiro grande amor tem que ser você mesmo. Ai, tô te anunciando quem vai te amar, filho. Te amo primeiro que o amor se aproxima. É bem assim que acontece. Por que muitas pessoas têm dificuldade de encontrar a força interior de sorrir para os problemas da vida? O senhor acha que a vida podia ser muito mais simples e o ser humano complica? Essa é a maior verdade que eu já ouvi. A vida de tudo ela é muito simples, eu sei que complica mesmo. Deus falou, só vai e ama. Vocês querem julgar, vocês querem ter preconceito, vocês querem ser intolerantes, vocês querem roubar, vocês querem matar, vocês querem fazer uma boa. E é muito simples, ele só pediu para amar. Aí eu sei que complica. Sabe dar um abraço sem querer algo em troca. Claro. O preto velho corrige. Ai, depende, né? Se a bengala de preto velho tiver necessária pra isso, eu escorrejo. E se preto velho tiver o merecimento e a oportunidade de poder ajudar, preto velho vai fazer. É verdade que a bengala do pai Joaquim bate devagar, mas pode doer? É verdade demais, Tomás. Sabe por quê? Nós bate devagar, mas dependendo da força que eu chego em cima da bengala, ela te machuca. Preto vai dar uma bengalada, não fica nem vivo com jeito tá parado, não. A gente tá correndo pro lado de preto vai, preto vai só para a bengala. Poxa, pra machucar preto velho, é o próprio que vai te machucar. Preto velho não fez nada, porque ela tava parada. Todo mal que se leva ao outro, ele volta com a mesma identidade. Claro. Qual que foi a maior lição da sua última encarnação? Independente do quanto você apanha, trabalha o máximo que você puder. As cantigas no coração. Quem canta os mal espanta. Quem tem motivo pra cantar não tem motivo pra chorar. O senhor lembra um pouco o Pai João das Cachoeiras? Então, o que foi está sempre alegre, sempre sorrindo. Ai, até a gente não lembra, velho. Entre em bom cachorro da vida. O senhor acha que se as pessoas soubessem o quanto é bom sorrir, elas o fariam mais constantemente? Já que eu descobri isso. Quando eu comecei a sorrir, quanto mais eu cheguei, mais eu cheguei que é bom. Quanto mais cheguei que é bom, mais cheguei que é de sorrir. O sorriso cura todas as chagas. Olha, o sorriso cura todas as chagas. Aquele que ri não tem motivo pra chorar. Se não tem motivo pra chorar, não existe doença. A doença tá aqui primeiro. Na cabeça, é. O fulano tá com câncer. Tá bom, ele tá com uma doença aqui, não é aqui. Se ele rir daquilo, se ele ver aquilo como uma necessidade de aprendizado, ele vai rir, vai ser feliz, independente da doença. Chaga é aquilo que atinge o coração, doença é aquilo que atinge a carne. Então o ser humano tem dificuldade de perceber que ele não é preso ao que acontece com o seu corpo ou ao que acontece ao seu redor. Ele pode escolher ser feliz independente. Independente de qualquer coisa. Porque a felicidade é um estado de ser, não é um estado de ter. Aquele que é feliz, ele é feliz. Aquele que tem a felicidade, uma hora ela vai embora. Porque a felicidade não é algo que você tem, é algo que você é. E o que é que acontece na mente? Em relação ao quê? Em relação à pessoa, por exemplo, que ela quer ser feliz, mas aí tem ali aquele abraço do ambiente externo, das dificuldades, das necessidades. Aí tem um choque, assim, ela fala, como é que eu vou rir diante disso? Não dá. Sempre que você achar que você tá na lama, que você tá fudido, que nada da sua vida vai dar certo, olha pra alguém que tá pior do que você e agradece o pouco que você tem. E todos os lados sempre tem motivo pra agradecer, meu filho. E às vezes é muito mais que pra chorar. É só vocês olharem ao seu redor e ver o tanto de maravilha que o pai coloca dos seus lados. É preciso olhar ao seu redor e ver o tanto de maravilhas que o pai coloca ao vosso lado. Uhum. Aquele que está preso na visão da mula, ele só vai enxergar o que está no próprio umbigo. E às vezes o que ele precisa está do lado, não está na frente. E ele tem que dar um giro de 360 graus, rodar na vida, ter todas as experiências que ele puder, agradecer o máximo possível e buscar o máximo momento feliz que ele puder. Parece que o senhor está dizendo que não tem caminho fechado, basta a pessoa levantar. Não existe caminho fechado, existem olhos fechados, filho. Os caminhos estão abertos para aqueles que enxergam. Mas é para os que enxergam, não é para os que chovem. Porque os que chovem buscam só o que convém. Os que enxergam conseguem ter a unidade do todo para que possa buscar o que seja mais útil para a sua evolução. E quanto ao que acontece na mente referente à depressão, à ansiedade? Ultimamente é a maior chaga de todas, né? Vem atingindo muitas pessoas essas coisas. É. E é uma coisa por uma geração de pessoa que está encarnando que está preocupado muito com essas coisas da carne. Eles estão preocupados só em ter, estão esquecendo de ser. Uhum. E aí, eles se frustram por não conquistar as coisas que eles quiseram ter e esquecem que ser é muito mais importante. Você não precisa de um carro novo nem de uma casa para ser feliz. Você só precisa de estar de bem com o seu coração. Estar de bem com o seu coração é simplesmente rir de todas as amarguras da vida. É assim. algumas pessoas são mais sensíveis que outras, e aí dizem que elas não são tão felizes quanto podem porque têm mediunidade. É porque ele ainda não vê a mediunidade como uma bênção para ele poder crescer na vida. É porque ele ainda está focando nos motivos de sofrer. Está focando nas coisas ruins que ele faz. Aquele que vê a mediunidade como uma dádiva de Deus para o seu crescimento e para a sua evolução, ele vai fazer aquele trabalho com a maior felicidade do mundo. É independente do que ele tem que passar. É assim. O senhor acha legítimo nos dias de hoje a pessoa dizer: eu sou triste porque a vida não é fácil? Se fosse fácil, vocês não estavam na terra. Aqui vocês não vêm para fazer nada fácil. Aqui vocês vêm para provar a sua força na dificuldade. Aqueles que estão resistindo à dificuldade estão passando por ela. Aquele que está sucumbindo vai ter que passar por aí de novo. Como é que o senhor responde em termos de sentimentos quando alguém diz assim ao senhor: adorei as almas, salve sua força, que a vossa luz nos inspire o bem e a humildade? Quando eu vi o cumprimento da gente, independente da forma que seja, se aquela luz vem do coração dele, é de gratidão imensa nossa a retribuir. Mas nós não temos essa sabedoria toda que vocês falam, não. Nós apenas temos motivo mais para rir, enxerga as coisas alegres, e a gente tem que falar para vocês que a vida não é só sofrer. A diferença do nosso estado para vocês é que a gente descobriu que aquele que busca, acha. E a gente buscou sorrir e a felicidade bateu na nossa porta. Portinho humilde de madeira, mas que trouxe muita felicidade para a negaiada. O que fazer quando se sente afastado, afastada da espiritualidade? Se aproxima dela. Tão simples, né? Não tem muita dificuldade, não. Procura aquela entidade que te ajuda. Procura aquele amigo médico que te dá bons conselhos. Procura uma palavra bonita na igreja de Deus. Procura uma palavra bonita no evangelho do Pai. Procura as coisas boas na espiritualidade. Se se afastou, então a mão se aproxima. É muito simples, vocês não complicam. Claro. O que o ser humano complica e às vezes torna essa complicação um labirinto de onde não consegue sair? Para poder ficar gritando desesperado para alguém carregar ele no colo. Vocês gostam do caminho mais fácil. Vocês gostam de dar trabalho para os outros. Vocês gostam de mostrar para o mundo inteiro que vocês têm motivo para chorar. Esse que é o problema. Em vez de querer mostrar para o mundo inteiro que com todas as dificuldades eu cheguei motivo para chorar. É assim. Não justifica a tristeza e o choro a partida de um ente querido? Justifica, uai. Qual o problema de chorar, seu moço? Chorar lava a alma. Chorar desabafa. Quem diz que toda lágrima é de sofrimento? A emoção dá para atingir todos os corações. Quando ela transborda, seja positivamente ou negativamente, ela se transforma em lágrimas, seu amor. Claro. Quer dizer que chorar não é igual a sofrer. Nunca. Pode ser que chorou de sofrimento? Pode. Mas não é sinônimo uma palavra da outra. Choro, lágrima, é sinônimo de enchimento, transbordou. O que quer que seja o sentimento que está no seu coração? Uma moça me pergunta: por que não consigo um emprego? Você não consegue um emprego, você não consegue trabalhar onde você Olha aí a diferença. Tem a diferença. Às vezes eu tive oportunidade do lado dela, mas ela fechou a cabeça dela para o que ela quer. Quem precisa não escolhe. Sempre tem uma oportunidade para todo mundo. Existe filho menos vantajado numa situação de desvantagem em cima de qualquer outro. Deus dá a oportunidade de todos achar aquele que ele busca. Deus dá a oportunidade de todos achar aquilo que ele busca. Não necessariamente na grandeza que eles sonharam, mas tudo que é grande começa pequeno. É assim. Nossa, então o ser humano deve lembrar constantemente que tudo que é grande começa pequeno. É, porque ele vai ficar satisfeito quando ele estiver num lugar pequeno. E vai pensar, se eu trabalhar, se eu tiver força e fé, um dia isso vai crescer dentro de mim. Aqui. É assim. Como a gente faz para ter essa paciência de dar um passo, outro, outro, mesmo que a gente não consegue ver além do quarto passo? Eu gostei disso. Como que a gente tem fé para poder continuar caminhando, mesmo que a gente não veja onde o nosso espaço vai chegar? É isso? É. Se você já se colocou na cabeça que você está no caminho, só anda, não preocupa na onde você está pisando, não. Eu estou com fé, eu sei onde eu quero chegar, vou caminhar. Está escuro? Vou acender uma vela. Se você está andando no caminho da escuridão, é porque você ainda não é luz. Porque aquilo que é luz não tem escuridão. Se você ainda está com o caminho fechado, acende a velhinha do seu coração, que você vai ver como é que o amor vai acender a sua vida. Por que algumas pessoas que nós vemos fazendo maldade e cometendo pecados, nós automaticamente julgamos-la? Porque eu sei que é ser humano, olha. É todo mundo suscetível a julgar. O que é a única coisa que vocês aprendem na vida de vocês? Emitir juízo de valor do outro. O outro tem que ter um valor pra mim. Se ele não chega o que eu quero, eu vou julgar ele. E como que você vai lidar com isso? Simplesmente sendo o menos julgador possível, porque parar de julgar você já demora ainda. Mas busca julgar menos. Ou se você busca julgar, pelo menos guarda pra você o seu julgamento. Não tenta espalhar pro outro. Guarda para você seu julgamento, não tem que espalhar para os outros? Exatamente. Se você acha ruim, beleza, guarda para você. O que você acha bom, você compartilha para os outros. Claro. É seu bicho. Como fazer para olhar para todos com igualdade? Não tem como. Não tem como. Porque cada um é uma individualidade. Tá. Cada um é diferente. Agora, como fazer para olhar para todos com amor? Aí sim, porque o amor ele é universal, independente do que o outro seja. Como amar por igualdade? Descobrindo a forma de amor que cada um necessita. Eu converso isso muito com o pessoal. E até as outras pessoas conversam. Amar não significa que você vai transparecer a mesma ação para todo mundo. Cada um tem sua forma de amor. E aí você vai ter que descobrir qual que é a forma do outro de amar. Você descobrir quando que ele está amando. Para você amar pode ser abraçar todo mundo. Para ele amar pode ser pegar na mão de todo mundo. Então ele só vai se sentir amado quando alguém pegar na mão dele. Você só vai se sentir amado quando alguém te abraçar. E não tem necessidade de você falar que pegar na mão não é sinônimo de amor. Que sinônimo de amor é abraço. Não. Esse é o seu sentido de amor. Que não necessariamente é a verdade absoluta sobre o sentimento. O que é ser feliz? Ser feliz? Não tem mais o que falar. Ser feliz é ser. É não se preocupar com as coisas ruins que vai te acontecer. É ter fé que toda coisa. coisa negativa, ela vem por um motivo. É ter fé que Deus é a causa primária de toda coisa. E que tudo o que te acontece é por um motivo. Isso é ser feliz, estar em paz com tudo que está ao seu redor. Independente de estar de acordo com o que você quer ou não. É assim. A felicidade deve ser nossa meta? A felicidade deve ser as suas metas. Não sei. A sua meta é ser feliz? Se for, então deve ser. É. Sabe por quê? Eu não posso atribuir um sentido para a vida das pessoas. Cada um que tem que descobrir em si o verdadeiro sentido para ele viver. Você também não pode dizer que o seu sentido de viver é ser feliz. Às vezes o sentido de você viver é simplesmente estabelecer a ordem. O seu sentido de viver pode ser simplesmente estabelecer a humildade, a caridade. Agora, se isso vai te fazer feliz, é você que sabe. Mas eu não posso dizer que é meta. Mas eu posso dar um conselho. Se não fosse uma meta, eu te aconselho, aconselhado, colocar nas suas metas, porque é muito bom ser feliz. Se você ainda não colocou no seu caderno e providencia. É assim. Claro que sim. O que o preto velho tem a dizer a respeito de pessoas que reconhecem nas santas almas, nas almas santas e benditas, uma grande evolução e, no entanto, incorporando num corpo perfeito de um médium, a maioria dos vovôs e das vovós se arcam e se tremem como e falam tudo errado. Quem diz que tem que falar certo para ter sabedoria? Não é o como fala, é o que fala. Claro. Isso aqui, quem diz? Você já viu que uma pessoa quando treina é porque ela está exalando algum tipo de emoção. É. E tu vê tão feliz que não consegue se segurar de mim. O problema é que vocês desteorizam demais e quer botar padrão nas coisas boas. Por isso que aí nunca alcança. Vocês exteriorizam demais e querem colocar padrão nas coisas e faz. Isso dificulta com que vocês alcancem as metas de vocês, é isso? É, difícil. Claro que dificulta. Sabe por quê? Porque o outro quer colocar que para ele ser feliz ele precisa disso, precisa daquilo outro. Não, para ele ser feliz ele só precisa olhar no espelho e se sentir em paz com o que ele vê. Só. E quando a pessoa diz, mas está escrito na Bíblia que eu tenho que viver assim? Assim como? Seguindo as leis de Moisés. Dez mandamentos. Beleza, ué. E aí? Está escrito na Bíblia que você não deve matar, não deve julgar, não deve roubar. Deve amar o seu Deus, deve amar o próximo. Os dez mandamentos, ele é um segmento que, querendo ou não, Zifio, já ficou para trás. Foi uma das primeiras revelações. Hoje em dia não é bem assim mais. E se foi? Foi muito mal interpretado por aqueles que vêm. Eles acham que Moisés queria simplesmente falar para vocês, é assim, pronto, acabou. Não. Ele apenas espalhou conhecimento que a geração daquela época tinha capacidade de poder interpretar. Mas hoje não é a mesma geração. Então o conhecimento ele se amplifica, se revoluciona, evolui e se melhora. Então todo conhecimento ele nunca vai ser eterno. Ele sempre vai se adaptar às gerações que têm condição de interpretar aquela informação. Pode falar de qual seria a explicação do vô? E a explicação espiritual para as doenças físicas? Tem várias explicações. Uma delas é a falta do sorriso, é. Sabe por quê? Aquele que ri nunca está doente. O corpo dele pode se deteriorar com o tempo e pode sofrer de umas coisinhas pequenas, mas isso para ele não vai ser doença, vai ser aprendizado. Tem essa diferença. O preto velho acha que a gente deve ver a vida como uma coisa a ser levada a sério ou uma coisa a não ser levada a sério? Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Ai, preto velho vai responder de acordo com a seguinte coisa. O que que é levar uma vida a sério? É ela. Realmente. Preto velho tem que saber o que você já acha para depois eu poder responder. É. Levar a sério é dar conta de todos os compromissos assumidos com responsabilidade e preocupação. Com responsabilidade, eu diria. Com preocupação, eu diria que não. Eu trocaria preocupação pela perseverança e fé. Pronto. Assumir com seus compromissos e lidar com eles com perseverança e fé. Se isso for levar a vida a sério, eu acho muito interessante que acelere a vida dessa forma. Quem que não vai se sentir satisfeito conseguindo lidar com todos os compromissos e não fez perseverança ainda? É, como é que é esse finalzinho aí? O pessoal tudo não que ouviu. Falta vocês. Perseverança. Perseverança é tudo o que falta no seis. É. Só falta isso. Parece que com perseverança a pessoa é capaz de buscar força para fazer o melhor dela, mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis. Sim. É? Com perseverança você não quer saber quantas pedras que tem na sua frente, você só quer saber onde você tem que chegar, independente do que você tem que passar. Quando se fala em perseverança, se quer saber a resposta para a seguinte pergunta. Durante o desenvolvimento mediúnico, é normal duvidar da própria capacidade de fazer a ligação entre as nossas entidades e os encarnados necessitados que as procuram? Ai, mas enfim, a insegurança é a coisa mais comum na vida dos seis. Principalmente quando se trata de responsabilidade com aquilo que você não vê. Você se sente muito cobrado pela espiritualidade. Você já acha que nós estamos ali para ficar dando chibatada nas costas dos seis, mas não é. Nós estamos ali simplesmente para auxiliar. Se você abre o seu coração de uma forma leve e põe sua mente numa sintonia boa, não tem por que ter medo. Se a gente tem medo, se o Vitor tem medo, é porque ele sabe que ele está errando em alguma coisa e está com medo de ser cobrado. Como é que foi esse processo entre o senhor e o seu cavalo no desenvolvimento mediúnico? Eu vim chegando de manchinho com a minha bengala, rindo de longe. Quando ele assustou, preto velho já estava montado nele. Quando ele assustou em termos assim, né, Jofinho? Não foi de uma hora para outra. Preto velho vai chegando. Sabe por quê? Preto velho vem devagar, mas ele chega. Nós não tem muita pressa para fazer as coisas, então a hora que nós chegar é isso mesmo. E pior que sabe qual é a maior coincidência disso tudo, Jofinho? A gente sempre chega no tempo certo, mesmo vindo devagar. E aí o cavalinho foi dando abertura para preto velho, até que deixou que preto velho deixou o recado para ele. E aí, assim, fomos nos conectando de uma forma melhor. Me veio um ponto na cabeça, não sei se o vô conhece, que diz assim, pensa numa estrada longa e fio. Lá no céu jacutá. E numa casinha branca e fio. Que a vovó tá lá, sentada no banquinho, toco de fio, com a sua bengala na mão. Pensa na vovó Maria, redonda, fazendo oração. Então, explica um pouco esse ponto. Pensa numa estrada longa. Pensa na sua vida. Pensa na sua encarnação. E pensa em todos aqueles que estão lá em cima para te dar força. Oh. Que você vai chegar. É só pensar com fé, olhar a estrada e falar, eu vou que vou. Eu vou devagar, mas eu chego lá. A direção é mais importante que a velocidade, filho. Se a pessoa disser, não vou, eu preciso chegar rápido, não se preocupe com a direção, não. Aí eu falo, beleza. Quando eu chegar lá, eu te espero. É típico. O senhor acredita que saber onde se quer chegar é essencial para começar a andar? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar chega. Olha. Não precisa nem de andar, porque não sabe onde você quer chegar. Não tem sentido. Você vai vagar, você vai andar e não vai ter sentido algum. Aquele que sabe onde quer chegar, chega. Em algum lugar. Aquele que não sabe onde quer chegar, não chega em lugar algum. É simples demais. Tem alguns livros que, na literatura e no conto, ensinam que muitas pessoas dão a volta ao mundo, mas só acham o que buscavam no lugar onde saíram. Ou seja, não está lá. Explica um pouco sobre isso. Que adianta você dar a volta no mundo e ficar preso onde está a sua raiz? Eita! É a mesma coisa você amarrar um elástico na sua perna e sair correndo. Uma hora você volta pro mesmo lugar. E aí não fez sentido você correr tanto. Primeiro se desprende daquilo que te aprisiona e depois vai procurar o que tem em volta do mundo. Primeiro se desprende daquilo que te aprisiona e depois vai dar a volta no mundo. Vai dar a volta no mundo. Rapaz. É a gente, filho. É muito simples. Pela sua alegria, disposição, alguém pode ouvir e a sabedoria o nosso diálogo hoje e chegar à conclusão que no lado da espiritualidade a linha dos pretos velhos é a linha mais evoluída. Quando as entidades vocês ficam querendo saber quem é mais evoluído e quem é menos. Aí o que interessa é o quanto você está evoluindo com aquilo que você ouve, independente de quem seja. O que interessa é o quanto você está evoluindo com aquilo que você ouve, independente de quem seja. É isso mesmo, é muito simples. Como é que a pessoa encontra a cura espiritual? A cura espiritual? Procurando a cura do seu próprio coração. Ah. Se o seu coração está doente, filho, cura ele primeiro. E aí depois se preocupa com a cura espiritual. Porque ela é consequência da cura do seu próprio coração. Aí quando alguma pessoa engraçadinha ouve isso, pede ao preto velho, devo então me consultar com um cardiologista? Depende, o cardiologista te ensinar a marcha, o irmão pode. Pode ser o cardiologista, pode ser o cabecista, pode ser o pezista, pode ser qualquer um. Desde que ele te ensina a se dar ali bem com o seu outro irmão que ainda te julga, te aflige e que ainda não age da forma que você espera, independente de quem seja, é uma boa consulta. Qual que é a sua opinião sobre os terreiros, ou centros, ou pessoas, né, na própria casa, que cobra dinheiro por ajuda espiritual? Só tem uma coisa para falar. Aquilo que ele dá de graça, doe de graça. É simplesmente o que o Pedro tem para falar. A pessoa pode... Diz, o que o senhor ia falar? Eu já ia falar isso. A pessoa pode justificar de duas formas. Primeiro, meu tempo não é de graça, então eu não posso dar de graça. E aí? O quanto o pai te cobra pelo seu tempo? Não, a pessoa diz assim, não, se eu for ajudar, eu não vou estar trabalhando. Se eu não estou trabalhando, não estou ganhando. Então, se a pessoa quer que eu ajude, ela que me paga o salário que o meu patrão ia pagar. E aí? Quem quer ser o patrão? De bom mesmo que o meu, ele não paga em dinheiro, não. E eu vou te falar que eu fico muito mais feliz do que aqueles que querem ganhar muito. Doido pra tomar uma cachimbada, já tá bom. Deu pra fazer fumaça, deu pra andar de bengala. Não precisa nem ser muito chique, qualquer vara velha, certo? Não quebrando nos pais de preto. O senhor diz até que um pagamento bom é a gente estar existindo simplesmente. É como se o senhor dissesse, o senhor consegue ver no fato de existir razão de agradecer a todo momento e ser feliz. Claro, você está aqui para pagar a conta. Então o tempo que vocês passam aqui, vocês têm que agradecer. Porque o pai podia muito bem falar assim, eu não vou aceitar você me pagar com encarnação, não. Ah. Então, gente, aproveita que o pai tá dando a oportunidade de vocês pagar assim e fica satisfeito. Dá de graça aquilo que de graça recebeste. É assim que tem que ser. É muito simples. A outra forma de justificar a cobrança é, se eu não cobrar... Porque quando eu cobro, eu realizei um trabalho. A pessoa se esforçou, trocou a moeda de suor dela e foi um investimento dela numa coisa ali, igual paga médico. O médico está trabalhando, ele não tem ali vontade de ajudar a pessoa, ele está executando a função. Quando a pessoa cobra, ela diz assim, então se eu for cobrar pelo trabalho de cura espiritual... Os obsessores que estão na cabeça daquela pessoa vai ver que eu só sou um trabalhador e não quero interferir com a obsessão. E aí ele não vai vir fazer mal pra mim. Se você está indo para ajudar o obsessor para sair de perder, como é que ele vai te obsediar se você ajudou ele de vir? Ajuda mais mentirosa. Você tomou o dinheiro do pobre coitado, tadinho. E não pode comparar com o médico, sabe por quê? Quanto de investimento o médico faz pra ser médico? Se ele recebe aquilo de graça, por que que ele cobra? Claro. Não tem motivo, gente. É simples. Na fala de antes, o senhor estava dizendo também que é uma boa paga a satisfação com a simplicidade da vida, nas pequenas coisas e, em geral, com todas as coisas, né? É assim? Eu poder estar em paz com a vidinha que eu levo é o maior salário. Não há nada mais gratificante do que estar em paz consigo mesmo, meu filho. Se a gente soubesse o valor que isso tem, vocês não colocavam preço na felicidade. Claro. É muito simples. Então, o vô está dizendo que se... que a pessoa não precisa ficar preocupada com cobrar para que não venha carrego para cima dela. Na hora de uma cura espiritual. Porque os outros que podem ajudar tá vendo que ele tá fazendo por interesse. Nossa. E vai falar assim, por que que eu vou te ajudar? Você vai me pagar quanto? Seu guia não te cobra pra te ajudar, por que você tá cobrando pra ajudar os outros? Quanto que você paga pro seu guia? Quanto que você paga pra as entidades que ficam ali te auxiliando no seu trabalho? Vocês lembram de cobrar dos outros, mas esquece de pagar as próprias contas. Realmente. É assim que funciona, chique demais, filho. Tem algum momento em que justifica cobrar por atendimento espiritual? Eu, preto velho, pelo menos acho que não. Claro. Qual a necessidade, filho? Pronto. O que preto velho precisa para conversar com o Xê aqui neste momento? Realmente. Esse homem aqui. Ele precisa deixar roupa aqui? Não. Não tem que gastar dinheiro com nada. Não tem que gastar a puta com nada. Se eu não cobro nada dele, por que que ele cobra pro cheiro? Não tem motivo pra pessoa cobrar do outro aquilo que não lhe é cobrado. É assim que funciona, ele. É muito simples. Claro. Mas assim, se o médium cobrar, aí, obviamente as pessoas que cobram não estariam exercendo a caridade, é isso? Ou estariam exercendo pelo menos metade? Muitas das pessoas, hoje, filho, que cobram, tá fazendo que nem o médico. Não está fazendo caridade, está simplesmente cumprindo com a obrigação de função. Te paguei, você me deram um serviço. Eu não com vontade de fazer ou não. A caridade é feita que a sua mão direita não sabe o que a esquerda fez. E se eu te cobro, eu estou obrigando você a saber que para a caridade da direita ser feita, você tem que botar aqui na esquerda. Não é assim a caridade, filho. A caridade ela é feita de boa vontade e de bom coração. Sabe por quê? E quem não tem dinheiro, você não ajuda, não? Onde que está o seu amor? Que amor mais estranho, né? Oxê, é tudo estranho. Vocês gostam das coisas que fazem vocês sofrer. Vocês gostam de umas coisas que faz vocês sofrer. É. Vocês sabem onde o calo dói e quer ficar apertando. Em vez de aprender a curar o calo. E aí tem que ficar gritando com o outro, cuidado com o meu calo, que aqui dói. E aí deixa ruim quando o outro pira no calo. Vocês é muito esquisito. Vou falar nisso. Uma moça me pergunta, por que eu não consigo sentir paz espiritual e sempre tem algo me atormentando? Provavelmente ela deve estar achando muito boa, como todo mundo, né, filho? Provavelmente. Ela deve estar achando boa demais com todo mundo. Como é que é isso? Isso é o que vocês chamam de... Como é que vocês falam isso? Bonzinho. É, pode ser. Não tem porquê, filho. Se você faz boas obras chegam no cheiro. Se alguma coisa ruim tá chegando, reveja suas ações. Simples. É simples demais. Reveja suas ações se essas boas obras são realmente boas ou fachada. É isso, bom? É. Se as suas boas obras são boas obras, não tem motivo pra você estar atormentado. Se alguma coisa de tormenta vem na sua cabeça, para 5 minutinhos, vai no silêncio da noite e reflete. As respostas virão e saber onde está o erro. O problema é que vocês escutam o erro e não aceitam. E aí fica querendo saber outros motivos. Não pode ser isso, tem que ser outra coisa. Não pode ser porque eu bati naquele fulano. Não pode ser porque eu falo mal da minha vizinha todo dia. Não é isso, não. Não pode ser porque toda vez que um fulano vem me pedir dinheiro na rua, eu xingo ele de tudo quanto é nó. Não, não pode ser por causa disso, não. Tem alguma coisa. É, tem alguma coisa a ver com o outro. Isso não é eu, não. É, esse é o problema, gente. Sempre é culpa do outro, nunca é xuxa. Eu posso entender que o vô disse o seguinte. Boas obras trazem boas obras. Quem serve de verdade não entra na vibração, na sintonia do tormento. Simples. É só se joiar. Todas as pessoas que servem de boa vontade foram levadas para a vibração do tormento. Oxalá, nosso Pai Jesus Cristinho foi tormentado aqui na cabeça dele, no coração, saindo da paz de plenitude. Porque o que dois recebe na mesma intensidade, independente do mal que o outro te deseja. O senhor pode repetir essa parte? O que você deseja, ele volta. Independente. Se você faz coisa boa, vai voltar na mesma proporção. E se o mal for menor do que o bem, você sempre vai estar bem. Então faça o bem, que o mal nunca terá força para te atingir. Aí uns vão falar, ah, mas Jesus morreu na cruz. E ele só fez coisa boa. Tá, e desde quando morrer na cruz é ruim? Se todos vocês precisassem só de morrer numa cruz para chegar onde Cristo estava, eu tinha certeza que vocês já estavam tudo pedindo para ser pendurado. Mas o problema é que vocês não acreditam que vocês podem chegar lá. A própria crença de vocês serem inferiores te limita. A crença de vocês serem inferiores os limita. Sim. Nossa, vô. Se você acha que o Xê é menor que o outro, que o Xê é menor do que ele, que o Xê é mais fraco, mais frágil, acabou. Se você acreditou naquilo, você se tornou aquilo. Por que que o anãozinho matou o gigante? Davi matou Golias com uma pedrinha. Por quê? Xixado? Porque era o destino. Pode ser. E ele acreditou que ele tinha força para cumprir aquele destino. Ah. Aí assim ele fez o destino se cumprir. Coragem. É assim que faz. É meu destino? É. Então vamos lá. Não tem outra coisa, não tem outra opção, não. Vai ser essa, não. É duas em uma. Eu dou uma pedrada, ele cai. Eu dou uma pedrada, eu corro. Se ele cair, ele morre. Ele pôs tanta pé que ia cair, que cai. Aquilo que se acredita se materializa em forma de resultado. É simples. Às vezes eu peço às pessoas de enviar perguntas que possam ser do interesse geral, mas elas insistem em enviar perguntas pessoais. O ser humano realmente procura respostas, né, irmão? Mas são respostas para si e esquece que é parte de um organismo que precisa estar saudável para que ele esteja saudável, né? Se o ser humano pensasse no que ajuda todo mundo, ele se ajudaria muito mais. Olha só. Mas só que essa questão eu vou ler, sem falar o nome da pessoa. Tudo bem. Que eu vou responder igual fez até agora, de uma maneira geral. Sim. E aí dá para todo mundo saber um pouco do drama que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Porque, não sei se foi o seu Tranca-Ruas que falou, que a gente ainda está no infantário. Quando eu perguntei se o planeta Terra era uma universidade, uma escola ou um primário, né? Um educandário. Tudo bem. Olha essa questão. Estou muito aflita. Cuido do meu ex-marido que está doente. E agora tem me atrapalhado muito a vida. Estou em dúvida se me divorcio ou espero que ele desencarne. Aí ela quer saber o que é melhor? O que eu devo fazer, pô? É minha missão de vida? Eita, tio Botinho. Aí o que ela deve fazer? O que ela deve fazer, seu moço? Consulta seu próprio coração, faz oração, escuta intuição, pronto. Olha, consulta seu próprio coração. É, ele vai saber muito mais que eu. É assim, seu moço, é muito simples. Eu gostei dessa, viu? Consulta seu próprio coração. Sim, é o senhor mesmo pra falar. Ele vai saber muito mais do que eu. Caramba. Olha, nós estamos chegando aqui nos 5 minutos finais. Esse, não foi rápido? Ai, não deu tempo de preto bem nem baixar o café. Eita, tio Murcho. Graças a Deus. Graças a Deus. E daí agora, a gente vê aí uma oportunidade de convidá-lo para um segundo momento com nós aqui agora. Preto bem está disposto, filho. Está disposto, vô? Então vamos fazer isso, vamos caminhar por aqui e vamos, quem sabe, nesse segundo encontro, estudar um pouquinho mais dos dramas que vive a humanidade, muitas vezes por acreditar que é mais necessitada do que capacitado de servir. Não é? Salve, filho. Salve. Qual seria a sua mensagem final para esse primeiro encontro? É, porque também pode falar o que quiser. O que quiser, bandeira branca. Sem censura? Sem censura. Porque também vai falar uma coisa que vai doer muito no coração, cheio. Que é, escute as verdades, acredite nelas. E viva assim, falsidade. É simples. Sabe por que eu falei que é doer? É. Porque vocês não aceitam a verdade. A verdade que o seu coração te fala todo dia, na hora que você fala que está com um problema. Seu coração te fala, resolve. Mas você fala, não, eu prefiro não resolver. Eu prefiro botar a culpa no outro, que é mais fácil. Eu prefiro não acreditar na minha própria capacidade. Eu prefiro me ver como um simples inútil. Eu prefiro não acreditar na minha força. O dia que vocês descobrirem a força que vocês têm, vocês nunca mais saem do caminho do bem. Oh. É assim. É muito simples, filho. O dia que vocês conhecerem a força que vocês têm, vocês jamais sairão, nunca mais sairão do caminho do bem? É exatamente, filho. É assim mesmo, muito simples. O senhor gostaria de terminar esse nosso encontro cantando? Ai, seu amor! Preto Vé vai cantar uma cantigazinha que começa com um velhinho bem pretinho, do cabelinho branquinho e do cachimbo fumaceiro. Eu vi um velho, eu vi sentado no toco. Eu vi Pai Joaquim. Eu vi um velho, eu vi sentado no toco. Eu vi Pai Joaquim. Ele rezava, ele benzia, dia e noite, noite e dia. Quanta caridade ele fazia com o rosário de Maria. Ai, salve Jorge Poço, Catrícia, uma bendita e entendida, eu quero que a gente vai mexer e que a felicidade do sorriso pleno esteja sempre no seu coração, né, filho?